4196, desça para o nível 050. 416 para o 050. Utilizaria direto de táxi para Azul 4196? Baixo patrão no meio. Vai dando. Estabilizado o gol 2008. O 2008, completação do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 895. Torre Salvador, muito boa tarde, é o gol 2008, sinal baixado travado. Gol 2008, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1 a 0 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão na zero, gol 2008. O gol 4196, confirma se tem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de Duna. Afirmativo. A gente mantém a presente velocidade, vou na proa de Itap, o azul 4116. Quando o Itap mantendo indicada 279. Corre o Mike Romeo Alfa, vertical de buraquinho, vai prosseguindo o corredor forte. Mike Romeo Alfa, ciente, segue agora no litoral norte e chame o controle, hein? 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Salvador, é o Mike Romeo Alfa. Siga Mike Romeo Alfa. Ingressou no corredor forte, vou manter 500 pés para sobrevoo em Sauípe. Gente, Mike Romeo Alfa, mantém a linha do litoral 500 pés na escuta do controle. Papá, papá, eco, papá, Sierra, vibração para sequenciamento, curve à direita, proa 180, seu limite é a magnética 080 de Simbra. A direita é 180, o limite é radial. Seu limite é a magnética 080 de Simbra. 080 de Simbra, certo. Estabilizado na ILS, gol 1964. Gol 1964, complete final do procedimento LS XV, chame torre em 118, decimal 95. 1895, 964, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, gol 964, 3 milhas para o marcador externo. Gol 964, boa tarde, continue a aproximação, lote pista livre, ajuste no 018, vento para cheque, 100 graus, 612 nós. Ajuste no 018, aguarda a pista livre, gol 964. 2008, solo 09, direita 121 na decimal 1. 121 na 1, obrigado. Em condições visuais, reporte 40 milhas de Salvador. Reporta 40 milhas de Salvador em condições visuais, reportado. Sempre fomos no pista 90, Goro 964. Base Transponder 5175, controle 1208, Xené 63 no 5. Xené 3 no 5, correto, pode pronto o Xivec. 63 no 5. Solo Salvador, gol 2008, ligou a pista, sua escuta. 2008, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, obrigado. O táxi gol no 256, temos 169 a bordo, 3 horas, Recife. 1256, livre táxi via Índia, ponto 0 Torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro no 08. Quando lá, 1895, 1018, gol no 256. Deixa no 08. 13 ou 10 no 08. Papapá, Eco Papa Sierra, curve à esquerda na proa 070, seu limite é magnética 110 de Sintra. 070, limite é 110 de Sintra, Eco Papa Sierra. O 4116, desse para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, reporte quando estabilizado. 2000 X-Way, reportará o azul 4116. Ficha no 0. Ali, mantém ficha no 0, 1256. Comba 04, serviço radar encerrado 60 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 100, chame controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. À direita, gol 964, boa tarde. Quilo Delta não há tráfego a reportar no setor, descida a critério. Reporte 40 milhas de Salvador. Quilo descida, reporta 40 milhas de Salvador, Quilo Delta. Papá, papá, Eco, papá, Sierra, para interceptar. O localizador, curve à direita na proa 095, reporte quando estabilizado. Papá, papá, Eco, papá, Sierra, copiou o controle? 095, senhor. O Amaro vai manter ainda 4 mil, já pode descer. Eco, papá, Sierra, desce para 3 mil pés, também. Meu pé. Aguarde. Gona 256, decolada no 3, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Chegada Bonf, vista para o nível de voo 050, o ajuste 1018. Voando a Lagoinha para interceptar a chegada Bonf. 50, 22, o ajuste, interceptar a Bonf, a Lagoinha 1018. Thank you. A Tango Eco Delta Fox no atraso, vai reportar no setor, devido a critério, tem a frequência livre para autocoordenação. Antônio, voo 1256, decolou. Voo 1256, contato radar na decolagem, suba via saída Pulca para o nível de voo 370. Pulca 370, autoriza o Zipar? Não tem fechada a saída, voo 1256. Cumpriremos. Estabilizou azul 4196. Azul 4196, completo final do procedimento LSX Ray, chame torre 198, decimal 95. 295, 196. Estabilizado localizador a 4 milhas de dona, Eco Papa Serra, mantendo 3000. Papá, Eco Papa Serra, desça para 2000 pés, aguarde para transferência de comunicações. Fazendo para transferência, descendo para 2000 pés, Serra. Torno 164, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 098. Vou descer a mar para 060, torno 164. Azul 2714, com informação Mike. Azul 2714, informação Mike, confere, autorizado Barreiros, nível de voo 160, decola pistola 0, primeira curva à esquerda, subida Momo após direto. Acione 5170 no transponder, controle Salvador, 120.8. Quilo Delta, contato radar 40 milhas, noroeste de Salvador, desça para 3.500 pés, o ajuste 1017. 3.500 pés, 1017, Vitor Kilo Delta, voe na proa de Paripe, reporte quando Paripe. Agora na proa de Paripe, reporte quando Paripe. Papá, Eco, Papá Sierra, completo final do procedimento LSX, deixa minha torre em 118, decimal 95. 95, boa tarde. Torre, Papá Sierra, 2 milhas do Odemar, aqui, na sua escuta. Eco, Papá Sierra, boa, continue a aproximação, ativa pista livre, ajuste no 017. No Odemar, que poderíamos cancelar para mudança de regra, uma base pela direita, 17. Gente, reporta no marcador externo para mudança, Eco Papa Sierra. Gente, boa noite. Amador approach, good afternoon, Hannah, 6826 information, Mike. Hannah, 6326, it's call cadence, flying Mali to intercept the Mali arrival. Central flight level 070, KNH 1017. Okay, 070-1017, descend. Direct to Mali, now we shall 6326. Voo 1885, reduz a velocidade para 2309. 239, reduzindo, voo 1885. Voo 1164, voe na proa de ITAP, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de Duna. Vamos lá, na proa de ITAP, pode manter a presente velocidade até o mais 10 milhas de Duna. Gente, mantém a reposta para redução, voo 1164. Vai, reposta para redução. Voo 1256, chame o centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2625, obrigado. Falo, Azul 4196, livrou. Azul 4196, taxi de alta, Juliette, 403. Alfa Juliette, posição 03, 4196. Sou 1885, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 230, seu limite é magnética 110 de Sintra. Direita 230, limite 110 de Sintra, 1885. Copio, é a Comaché? Afirmativo, senhora. No 85, forma o tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo sudeste, cruzando 4.000 pés em descida para 1.500 pés, um Papa Alfa 7 passos. Sete, o voo 1885. Papango Victor Kilo Delta, informa o tráfego 9 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando 080 em descida para o nível de voo 050, um Boeing 738. Patango Vitor Kilo Delta, deve separar 1.500 pés. 1.500 vai descer, Kilo Delta. O Gol 164 vai atingir o 0.00, senhor. Gol 164, deve separar 4.000 pés, o ajuste no 0.97. 4.000 no 0.97, 164. Papa Sierra, solo hoje 22, autorizado by track, libera na Oscar, estaciona na frequência livre. Uhum. 3560, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste no 018. 080, tá, 3560. Prossiga, Michael, meu alfa. Michael, meu alfa, confirma o tempo estimado de voo. Gente, o Michael, meu alfa, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre, chame no regresso. 6326, descent to flight level 050. 050626, thank you. 6326, confirm indicate speed. Now maintain 250, reduce to 220 to Itaga and your own Itape. 6326, reduce speed to 210 knots. Reduce now 210. Gol 164, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LS. Ok, autorizado 2.000 pés, X-ray, o 164. Iniciou a redução, 964. Cliente. Delta, voe na Pro do Ceasa, reporte visual comigo. Confirme. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, voe na Pro do Ceasa, reporte visual comigo. Voa na Pro do Ceasa, ouvindo aqui no Delta. Voo 1885, desça para 4.000 pés, ajuste 1018. 4.022, voo 1885. Gonna 6326, vector info, spacing, turn left, heading 360. Your limit is the magnetic 110 off Simbra 6. Okay, roger, turn left, heading 360, and the limit is 110 to Simbra, ocean 6326. So Mike, positive autorização 370, receive. Oxanã é 6142, agora de copo, por gentileza. Guardando o copo 1902. 190, o limite é a magnética 0805. Ele é 190, limite 0805, ou 1885 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 130, desça para 3.000 pés. Esquerda 130, desce para 3.000, 1885. Tiro Delta já visual com o aeródromo, já com a unidade. Capatango Vitor Kilo Delta, chame agora a torre na frequência 118.95. Papatango Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta, continue a aproximação, reporte final de 3 milhas. Ajuste 1017, sujeito à esfera. Desce. Oxanã 6142, autorizado Recife, nível de voo 370, rota para o Zulu 17. Decola da 10, primeira curva esquerda, subida Pucajamo Caju. Acione no transponder 5410, controle Salvador em 120, decimal 8. 390, pela rua 17. Na capital 10, por esquerda, no caminho da Pucajamo, Caju. 410, transponder, controle Salvador em 108, para o chinelo em 142. Chinelo 142, correto, cotejamento, pode pronto, pushback. Agora, 142, obrigado. Turn right and heading 070. Okay, right to 070-6326. Turn 3560, desça para o nível de voo 050. 50, turn 3560. Sobe Zap LS, gol 1164. Gol 1164, complete final do procedimento de LSX2, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. O 1885 desça para 2.000 pés, reporte quanto estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 1885. Informe Papa Alfa 74, em espera no setor norte. 7, o 1964. Está livre, pouso? Sim, livre, pouso 1-0, no 1-64. 7, está livre, pouso 1-64. Voo 1885, complete a final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3895, a torre Gono 885, obrigado, bom trabalho. Desça para 4 mil pés, canceladas as restrições de altitude em Tapo, ajustando 08. 4 mil canceladas as restrições de altitude no 08, Tapo 3560. Boa tarde, gol 1885, Lia, Tech 3, pista 10. 1885, continue a aproximação. Ajuste no 018, informa o tráfego, um Papa Alfa 74, na curta final da pista auxiliar. Senhor número 2 para pouso em Salvador. É, chegou no 885 agora. Roger. Estilo Delta, avistado, autorizado pouso, pista 17. Vento 130 graus, 7 nós. Sim, é, direito do Delta. Papá Romeu, Victor November Alfa, confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Está no pátio da aeroestade, o Papá Romeu, Victor November Alfa, aguarde um minuto, copo, por gentileza. Só do gol no 64, letra. Autorizado Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa antes da Juliette. Vento 110 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pistão na 0. Teve pouso, pista 10, Bono 885. Azul 2714, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera 2, 1-8-95, ajuste no 0, 1-7. Autorizado parte 3, principal, Índia, ponto de espera no 0, 1-8-95, na 0, 1-7, no ajuste, 2714. Sena 6326, complete final ILS approach, contact the tower in 118.95. 118.95, thank you, bye-bye, New Zealand, I say. Primeira curva direita, saída da EOLE da transição ótima, peso 1-0, roda do plano de voo. Acione 5421 no transponder, controle Salvador em 120, décima 8. Afirmo, a saída da EOLEDA, transição Motiva, a primeira aerovia Upper Zulu 1-0, Pubave, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Chomode, Upper Zulu 3-0 em Tite. Papa Romeu, Vitor, November Alfa, correto cotejamento, PLB autonomia? Papa Romeu, Vitor, November Alfa, chame a torre para acionamento táxi em 118.95, ajuste ao título na 07. Alfa, boa. 2 1 próxima UNO. 2-1-1, obrigado. Confirmando, é o Juliette até o Romeu? Agora escolta pra papapá, Juliette até o Romeu. Muito boa tarde, Gono 885, Livrão, você escuta. Gono 885, Taxi Via Alfa, reportamento da Juliette. Alfa, reportando a Juliette, Gono 885. Gol 1164, ingresso Juliette, portão 120. Portão 10, Gono 164. Papapapá, Juliette até Romeu, cópia. Papapapá, Juliette até Romeu, autorizado Lapa, nível 120, decola da 17, primeira curva à esquerda. Cumpre o perfil da subida Momo, transição VATAP. O transponder é 5174, controle Salvador em 120.8. Papapá, Juliette até Romeu, correto cotejamento, acionamento táxi com a torre em 118.95, ajuste ao altímetro 1017. Confirme o nível solicitado, 6321. 3820, Brasília, informação mais. Chamou no quadro. Posso usar banco de manter, 2794. 120, primeira curva direita, saída árvore elefa, no peso 17. Acione 5420 no trânsito, controle Salvador em 120.8. Brasília, 320, decola da 10, primeira curva direita, árvore elétrica, cruz do Lugo, 1-7, 420, 128, controle. Regina 6-2-1 no correto cotejamento, reporte pronto, pushback. Puxa, estacionamento 61, 4-2, posição 7. 1-4-2, está autorizado, reporte pronto, táxi. Autorizado, estacionamento. 2-1-4-2, vítima geral, projeto aeroporto, está autorizado. Estima a torre 1-1-8-95. Nossa, Juliette, vou no 885. 1885, aguarde para ingresso. Aguarda. O Chené 6142 é o solo? Ou seja. Você consegue aguardar mais um minutinho pro banho da Gol passar a retaguarda? Ok, aguarda. O Electric Station na torre na frequência 1-1-8, decimal 95. 1895, então tem 5 mesmo. Chené. 6-2-2-6 on the ground at 3-7, right 1-2-1, decimal 1. Right 1-2-1, thank you, Miss 6-3-2-6. Torre, muito boa tarde, está 3-5-6-0. Vai passar o Índia Serra. 3-5-6-0, continue a aproximação, acho que está livre. Ciente, 3-5-6-0. De nós, autorizado a decolar pista na zero. Autorizado a decolar de nós, 0, 2, 7, 9, 4. O 4-2 pode iniciar. Flamengo 4-2, afirme, está autorizado, reporte para o táxi, obrigado pela colaboração. Imagina, então. Vou aí, amigo. Alô, velho. E 560, autorizado pouso pista 10, vento 110 graus, 99. Tive pouso pista 10, tanto aí 560. Sete 14, decolado aos 39, controle 120, decimal 8, 27 lá 4. 3, com 168 a bordo, autonomia de 5 horas e operando Galeão. 168, 5 horas, Galeão, livre o táxi via Índia, ponto 010, torre 118.95, ajuste altímetro 1097, chiné 6315. Prospecção Índia, ponto espera da 10, ponto espera 118.95, resultado 10.17, se você não é receio aqui, não tem graça, não bota. Voo 160. Ok, saída Momo, 160, 2714. Engine 6, before Julian Chan, divided the company traffic. Ocean Air 6326, maintain position. Confirm, maintain position 6326. Salvador, voo 966, pós etapa está autorizado a prosseguir. Voo 966, pós etapa descendo via para 2.000 pés, o ajuste no 018. Afirmo, após etapa prossegue, 1.0.18 no ajuste, voo 966. Voo 966, Papa Romeu Vitor, November Alfa, autorizado táxi, reporte no ataque foi Papá, ajuste no 018. Para 3560, Solos 41, 1211, Solos. 2191, para 3560. Indicação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 018. Desde que for chegada Mari, se não for atrapalhar o seu tráfego, vou estar. 3560, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Legal, só uma pergunta, Juliette, na frente, meu Deus. TAP 3, dono 54. Salvador, Papa Tango, Eco Delta Fox. Prossiga, Eco Delta Fox. Ok, passando Veracruz, Flor de Paris, procedente de Moço, São Paulo, 02, após 0132, acionado. 17, vento 140 graus, 9 nós, após decolagem, mantém proa até 3.000 pés. Patango Eco Delta Fox, mantém-se em condições visuais, 1.500 pés, reporte em Paris. Salvador, a coisa contou, voo Antio na minha selva, provavelmente é mais de 17. Voo 1097, qualquer dentro, vai a bom arrival, descente o flight level 060, QNH 1017. Vai a bom, descente o flight level 060, voo 1097. Patango Eco Delta Fox, copiou o controle? Manter por onde Paris, reportará. Sim. Aeronave chama o controle. Papa Juliette Hotel Romeu, boa tarde. Papa Juliette Hotel Romeu. Hotel Romeu. Acione o código 5174, suba via saída Momo para o nível de voo 1020. 5174, passarador transpondo e curva na esquerda para o nada. Passa 3, 5, 6, 1. Papapá Juliette Hotel Romeu, agora sem contato radar na decolagem. Suba via saída Momo para o nível de voo 120, informa o tráfego 10 horas, 1 milhas, mantendo no 1.500 pés, rumo nordeste, um Papa Alfa 31. Fox, sinal Delta Romeo, está cumprindo a postura da Mama, subindo para 120, livre da restrição. 0 graus, 9 nós. Xanema 315, autorizado a aliar e manter, pista no zero. Ali, Batista, 1-0, Xanema 315. A Tango Eco Delta Forme, Fox informa o tráfego. 2 horas, 7 milhas, rumo noroeste, cruzando 2 mil pés em subida, um Sierra Romeo 22. Ciente, porém não havia certo Delta Fox. Ok, isso agora visual. 2018, bom voo. 208, obrigado, tenha uma boa tarde, vida não é brava. Uma formação e chuva aqui na vertical de Itona. Tente 1966, confirme-se em condições visuais. Ah, em condições visuais. Tente, reporte quando estabilizado 1966. Tente, vai reportar. Cudo Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Vitor November Alpha. Romeu Vitor November Alpha, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 380. Da EL 380, grato, Vitor November Alpha. Voando rotatória, o Eco, o CEASA, o Eco Delta Fox. Gente, Eco Delta Fox, reporte visual, como é? Eu estou visual aqui com a 17. Cabina 300, nível. Azul 4065 a mais, confere, autorizado Campinas, nível de voo 300, decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, Ropers 1-0, rota do plano. Acione 5427 no transponder, controle Salvador 1-20, décima 8. 966. Voo no 966, completo final do procedimento, ele é sexway, chame torre em 1-8, décima 95. 895, obrigado, até daqui a pouco. Decimal 8, azul 4065, portão é o 3. Azul 4065, correto, cotejamento, reporte pro Rio de Janeiro. Reporte pronto. Para o Pouso 0096. Canem é 315, decoladas 47, chame o controle 1-20, decimal 8, mal voo. Controle 1-20-8, braço, uma boa tarde, 63. Controle Salvador, boa tarde, Xanem 6315, nossa escuta. Xanem 6315, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via saída da EL para o nível de voo 360, 6315. Papapá, Juliette, até Romeu, voo na proa de Vatap. Vatap, Rodão. Tráfego Salvador, uma boa tarde, eu vou 2009, informação mais. Posição 9, autorização Ilhéus, por favor. Voo 2009, autorizado Ilhéus, nível de voo 240. Decole da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL Coral, Golfo 677. Transponder 5433, controle Salvador, 1-20, décima 8. Passeado, voo 2009, autorizado Ilhéus, seu 240. Decole da pista 1-0, curva direita, saída da EL Coral, Golfo 677. 5433 transponder e 1208 controle. O 2009 correto, cotejamento, você pode pronto pushback. para 2.000 pés, o ajuste 1018 autorizado a final do procedimento ILFX, reporte 4 estabilizado. 2018, reportar estabilizado. Salvador approach 0275, with information Mike, passing 175, clear down 110. Azul 2715, Squawk Iden, flying Amman to intercept Amman arrival, descension flight level 070, KNH 1017. Clear down 070-1017, 2715. Salvador, go 1097. Okay, Maya, aeronave chama controle. Go 1097, passing by level 090 to 060 to continue descent. Go 1097, descend to 4000 feet, KNH 1018. 4000 feet, 1018, go 1097. 0, direita, 121, décima 1. 2101, até mais. Livre pouso para o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, trote, afirma, avistado. Autorizado, pouso, pistão no 7, vento 110 graus, 110 nós. Direito, livre pouso no 7, Fox. O Xenem é 142, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 110 nós. Iniciando 6142. Xanem 142, decolar 251, no controle 120, décima 8, morro. 208. Salvador, Buenas, 6142, mil pés de coluna. 290, igual a você. Cliente, o Juliette até Romeu. Xené 6142, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível de voo 370. 9370, poderia voar Pucca ou Jamo? Autorizado Jamo, o Xené 6142. Jamo, autorizado, obrigado. Romeu Vitor November Alpha, foi na proa de Gádina, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. 351-3325, obrigado, tenha uma boa tarde, Vitor November Alpha. Primária 1251, secundária 1-3325. 351-3325, obrigado, Alpha. Receptor 3154. São 3154, complete final do procedimento LSX2, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Patrulha Salvador, Azul 4462. Torre, muito boa tarde, São 3154, final 10. São 3154, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 9 nós. Livre pouso na 10. Tá 3155. Final runway 10. Papá, Juliette, Hotel Romeo, suba restrito ao nível de voo 080, informa o tráfego 12 horas, 26 milhas, rumo oposto, cruzando 120 em descida para o 090 em Alfa Tango 72. É, suba restrito 080, Hotel. Brinque legal, azul 4462 para descida. Azul 4462, aciona a identificação. Azul 2715, desça restrito ao nível de voo 090, informa o tráfego 1 hora, corrigindo 11 horas, 23 milhas rumo oposto, em subida para o nível de voo 080, Serra Romeu 22. Ciente, está restrito ao 090, azul 2715 em nossa descida. Para a descida, azul 4462. Azul 4462, desça para o nível de voo 060, ajuste no 08. 3621, livro type, seguir a parte 1 no Índia, ponto espera 10 torre, 118 decimal 95, ajuste ao título 108. Parte 1 no Índia, 2895, ajuste na 63, 2 anos. Gol no 966 após o S2 da Avianca, prossegue até o 612. Após a Avianca, vai para o 612, até uma boa tarde, até daqui a pouco. Soma 251, alterna 133-25. 251-3325 para o Oxanema 3, vamos considerar a sua abordagem. 32 em transponder, controle em Salvador em 120-8. Azul 4462, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Tem a velocidade, o azul 4462, reporte para redução, desça para o nível de voo 050. 050, iniciando a redução, reportaria, azul 4462. Salvador, Gol 1097, on final approach, ILS X-ray. 4 no solo e 56, libere a faixa direita, chame controle solo em 121 decimal 1. 211-3154. Tower, 1-1-8-9-5, thank you. Gente, aguarde, por gentileza. Confirme o destino. Salvador, com sobrevoo Espera de Santana e Alagoas. Gente, aguarde. Boa tarde, Xanair 6321, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Senhor Xanair. Salvador Tower, good afternoon, Gol 1097. Gol 1097, good afternoon, I have your traffic in height. Please land runway 10, wind 140 degrees at 10 knots. Clear to land, runway 10, Gol 1097. 30.8. 160, Barreira, de Copa da Décima, esquerda, vamos avançar, 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 DCT, aguarda um minuto, será que pode? Fukujamo, DCT, Aracaju, Bono 884, 954, atualização. Azul, pushback, fundamento. Azul, 4065, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 4065, azul. Juliette 3154. Juliette 05, 3154. Para o setor da Boca do Rio, Salvador. Mike Romeu Alfa, mantém-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral. Reporte 20 mil de Salvador. Gente, o Mike Romeo Alfa mantém a linha do litoral, reporte buraquinho. Tá bom. Agora, o Romeo Bassani tensiona algum CGL em Valença? Negativo, senhor. É... Direito Santana, senhor, nós vemos direção. Gente, então vou colocar um Salvador, Salvador, decolagem na 17, curva à direita via corredora chefe, sobrevoo em Feira de Santana. Atena 01141, controle 120, decimal 8. A rota é direta. Controle possibilidade do 6314, voar direto de Sapo. Atena 6314, inicialmente mostrou a perfil da chegada. Dando perfil, 6314. Para prosseguir a descida 4462. Do 4462, desce para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Way, reporte quanto estabilizado. 2000, vou informar. Qual o ajuste, meu? Ajuste no 018. No 018, é. 2715 vai passar o limite da vetoração. Azul 2715 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 085, desça para 4000 pés. Esquerda 085 para interceptar, desce para 4000 pés, azul 2715. Aracaju, nível 230 autorizado. Decola da 1-0, curva à esquerda. Subida por Cajamo, Caju. Via Golfo 677. 5445, transponder. Controle 1-20, decima 8. Autorizada para Aracaju, 230. Solta 10, curva à esquerda. Por Cajamo, Caju. Golfo 677, aerovia. 5445, código transponder. 208, controle de saída. Ou 1884. Bom, no 84 correto, sim, para posicionamento. Levando pronto, bom, no 84. Salvador Brown, good afternoon, go 1097. Go 1097, taxi for the driver Alpha, maintain position before Juliet. Alpha, maintain position before Juliet, go 1097. Para o TAC 4065, 109 a bordo, 4 horas e 45, Ribeirão Preto. Aqui 1065, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera Torre 118, décima 95, ajuste no 098, meu voo. 1098, autorizado táxi, direita Índia, ponto de espera 1895, azul 4065, boa semana, bom trabalho. Olá, Romero Batendo. Alô, Batendo, prossiga. Confirma o transponder. Transponder 0141. 0141, Romero Batendo. Alô, Batendo, acionamento, táxi, decolagem já com a Torre 118, décima 95. Obrigado. 6321, decolar 202, chame controle Salvador, em 120, decima 8. 208, bom dia. Boa tarde, canal 6321. Canal 6321, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 380. Via saída Arbor, 380. Estacionamento, reporte pronto para o táxi. Reforma, reporte pronto. 7-5, desça para 2000 pés. Reporte quando estabilizado. Desce para 2000, nessa prova intercepta, reportará estabilizado. Azul 2715. 10, torre 189. Obrigado, um bom trabalho. 4-4-5. 4462, complete o final do procedimento LSX-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, completando, boa tarde. Well, on 7, company Boeing taxiing for holding point. Before that, curve is Juliet 1009. Before the 737, by Juliet to 1009. Adoro estabilizado.